MC Lan tá na med. MC Lan não para. Só dá um teste. Vamos lá. Tu é gostosa, mas eu não vou dar moral. Tu é gostosa, mas eu não vou dar moral. É pau e tchau, é pau e tchau. Sabe de um lado e pro outro e faz tum tum tum com o popô gigante. Aqui o grave é forte. Mas só que a profissão das minas é... Abusar da bicha, vai bater. Ela vai gritando. Ela vai quicando. Desse momento, tá caindo por um. E a partir desse momento, tá caindo por um. Olha o tamanho dessa raba, ela joga na cara. Olha o tamanho dessa raba, ela joga na cara. Chegou o grande momento do baile de você mexer o bumbum. DJ, DJ, DJ, DJ, Felipe CWB é pica. Vai jogando na Jum por um. Treme, treme o bumbum. Vai jogando na Jum por um. Menina, se acompanha o grave. Vai mexendo o bumbum. E jogando, jogando, jogando, jogando, jogando na Jum por um. E jogando, jogando, jogando, jogando na Jum por um. Vai quebrando o bumbum. E jogando na Jum por um. Aqui no baile do oeste, menino que fez batalha. Pode ser na leste, ou então na sul. Acompanha o grave. Vai quebrando o bumbum. Parte 1. Acelera! Vai! senta, se concentra. E senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta. Vou chamando suas amigas, vai. Senta a rabetânia, fica a rabetuda, vai. Senta a rabetânia, fica a rabetuda, vai. Senta a rabetânia, fica a rabetuda. Menina louca, vou chamando suas amigas, vai. Senta a rabetânia, fica a rabetuda, vai. Senta a rabetânia, fica a rabetuda, vai. Rabetânia, fica a rabetânia. Vamos arrebentar, fica mascando besta. Especial Eletrofunk Pancadão. A vida mudou, né? Tá confortável até pra pisar. Pega meu tatu, Zé, que falou mal e hoje quer gostar. Prefiro ficar sem ressaca, parecendo que tô com conjuntivite. Tem os envolve dar certo, me levam a outro requinte, ó. Tenta lugar sem um ponto ficar, tudo de bom e tudo que quiser. Queria viciar, do gelo, que a bebida não pode esquentar. Também não esqueci do isqueiro, que os moleque fogo vão botar, vai. Inveja, desgosto provocado pela felicidade ou prosperidade alheia. Desejo irrefreável de possuir ou gozar o que é de outrem. Só que não. Fogo na inveja, vão botar. Fogo na festa de pai. Fogo na cura, só pra eu tomar. Fogo na vazada. Fogo na inveja, vão botar. De pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. Boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. Boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. Nós bota ela pra mamar, nós é ruim não marcar toca. Depois chega emocionado e pede pra beijar na boca. Depois quer contar vantagem, falando que é o pegador. Vou ter que zoar, tu beijou depois que ela mamou. Ai, eu vou ter que zoar, tu beijou depois que ela mamou. Ei, ei, Yuri, você não amou. Faço de tudo pra esquecer. Sofri uma vez e nunca mais eu vou sofrer. Conheci a liberdade, nunca mais vou me prender. Uma vez solteiro, solteira até morrer. Conheci a liberdade, nunca mais vou me prender. Uma vez solteiro, solteira. Vai começar. Dois dedos de Jack and Dance, de novo a madeira. Felipe CWB tocando só as top. Isso na casa de praia, deixa as piranha à vontade. Dando palinha da check em casa da Lissomar. Ele só tem vídeo bonito do Raj. Alegrim, Deus em todos os teus suaves. Na nada, tá bonizinho. Convoca todas as bandinhas, especialmente as que trans. Sem perreco, sem cupons, proibido amar. Saunete é cara de menina, de pau no cu dos pulando. Incomodado que da nossa vida quer cuidar. Sou os quatro M's, sou louco, maluco, consciente. Faço money, mas o money não faz a minha mente. Curtindo a cada segundo, transpirando a putaria. Que amanhã pertence a Deus, então me balando. Sou os quatro M's, sou louco, maluco, consciente. Faço money, mas o money não faz a minha mente. Curtindo a cada segundo, transpirando a putaria. Que amanhã pertence a Deus, então viva a vida. Reuniões de grave com som. Quem faz elas, jogar, jogar, jogar. Já acabou, Jéssica. Aqui sim, ou você dança, ou grave te balança. Tudo no meu nome, e elas me perguntando: aê, João, cê é da onde? DJ, DJ, Felipe CWB, a pista não para. Eu sou Casinho, eu sou Marconi, aonde o couro come. E hoje a buceta delas tá tudo no meu nome. Eu sou Elis, eu sou Iraque, aonde o couro come. pequenine. Aonde o couro come, já tá que sou invasão. Aonde o couro come, e hoje a buceta delas tá tudo no nosso nome. Eu sou Siná, eu sou Arábia. Aonde o couro come, rua 7, caixa d'água. Aonde o couro come, eu sou baile da 17. Aonde o couro come, e hoje a buceta delas tá tudo no nosso nome. Hoje eu vim pro R7 e ele mandou dizer: se é pica que elas quer, é pica que elas vai ter. Que elas quer, é ficar que elas quer. Um dia a miséria fez morada na goma. Hoje não faz mais, graças a Deus a família também. Foi quebrando barreira, furando bloqueio, mal foi a lona. Maloqueiro de festa, cheguei do jeito certo, sem ferir ninguém. É, hoje ele trabalha, vai nos traje, cabelando o assante. Me gosta de ostentar, mas assim eu me sinto elegante. Se ele rico suor, veja só, viado bem com funk. Pra colher a meiota que deixa uma louca mais interessante. Pra colher a meiota que deixa uma louca mais interessante. Para as mina aqui, nunca teve a fim, hoje dá pra mim. É minha condição, pedi perdão, cê não me amar. É, tenta me iludir, joga o pacotinho no meu bigodinho. É, me terrorize, eu meto a pipa do barra. É, para as mina aqui, nunca teve a fim, hoje dá pra mim. Uma condição, pedi perdão, cê não me amar. É, tenta me iludir, joga o pacotinho no meu bigodinho. Me terrorize, eu meto a pipa do barra. É. Fui perdido na balada, tomei doce, tomei bala. Como eu vou sair daqui? Nunca mais eu vou dormir, nunca mais eu vou dormir. Cê nunca é mais louco, eu vou dormir. Hein, cachorreia. Olha o tanto de novinha querendo me seduzir, seduzir. Nunca mais eu vou dormir, nunca mais eu vou dormir. Olha o tanto de rabeta que tem balançando aqui. Nunca mais eu vou dormir. CWB é só sucesso. Ousadia rola solta e no paredão ela joga, joga, joga, joga, joga, joga. Aqui. enlouquece. Só toca, fica toda buzeda pra jogar rabo em cima de mim. Que use cada balada pra fora todo instante. Andando de quebrada em quebrada, o verme não arruma nada. Essa revelação do funk. Primeira pra baixo, o grau segura. As minas já pode, pinando a bunda, sente o dedé. Foca na criatura, pesado e bolado, quero ver segura. As minas nas pegas já era foguete, já leva o suco na banguela. O que acontece ali na favela, o bonde pesado atrás de bebeca. Mandando o papo sem tentação, se ele emociona, vou passando a visão. Quem se identifica, te mete emoção. Pode acreditar. Mas se você queira ou não queira, isso nunca irá mudar. Já está a caminho.